O nosso tema dessa noite é Jesus e as bem-aventuranças. A história da vida de Jesus, todos nós conhecemos, já ouvimos muitas vezes várias partes dela. E é encantadora, porque ele traz ensinamentos que nos surpreendem, nos abastecem, nos dão uma certeza do caminho e nos mostram, puxa, naquele tempo, há tanto tempo atrás, era bem mais difícil, por um lado, do que é hoje, que nós temos tanta informação e podemos, né, fazer tantas coisas diferentes. E ainda assim, muitas pessoas entenderam aquele chamamento que ele fez. Dentro dessa trajetória dele, muitas vezes a gente parece que dá mais valor à morte dele, à crucificação, aqueles momentos de extrema dor pelo qual ele passou, e esquecemos que o grande legado dele foi a vida, foi o que ele fez. Mesmo naqueles momentos derradeiros ali, ele nos deixou, claro, ensinamentos, mas aquela coisa de olhar apenas o sofrimento, parece que isso, de alguma forma, a gente acha que vai nos purificar, que ele morreu por nós. Na verdade, ele nos deu, foi uma grande direção, um grande exemplo. E a vida dele é realmente é plena, aqueles anos que se conhecem, né, são plenos de exemplo e de aprendizado. E dentro dessa trajetória curta que ele teve, as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, como ficou conhecido, é um fato que é a base da doutrina dele. A gente poderia chamar até de plataforma do ensinamento que ele deixou para nós. Porque naquele momento, as coisas aconteciam de uma forma bastante natural, né? Então as pessoas, quando sabiam que ele estava num determinado lugar, iam até lá para ouvi-lo, para sorver aquela sabedoria que ele transmitia de uma forma simples, mas extremamente profunda. E nessas bem-aventuranças, ele chega dentro do coração de cada um. Ele traz uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já tinha ouvido até aquele momento. Por isso que eu digo, ele fala dentro do coração de cada um. E bem-aventurança, a palavra aventurança, ela vem de ventura, de felicidade. Então ele queria dizer o quê? Felizes são aqueles que, falava muito das misérias terrestres pelos quais a humanidade passava, ou pelo menos uma parte dela, mas ele prometia algo melhor a todos aqueles que estavam passando por aquele tipo de dificuldade. E as bem-aventuranças, elas falam do seguinte. Ele diz, bem-aventurados os aflitos, que são os que choram, que são os que estão preocupados, os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque o reino dos céus é para vós. E pobres de espírito, ele falava dos humildes. Humildes no sentido de oposto ao orgulho. Então aqueles que não são inflados pelo seu orgulho, aqueles que sabem o seu lugar e fazem o seu trabalho porque sabem o que há acima deles, ele diz, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. O que é pureza de coração? É não pensar o mal do outro, é não desejar o mal, é não julgar. Então, a gente percebe essa profundidade e o quanto ainda nós precisamos trabalhar para se aproximar disso que ele nos fala. Bem-aventurados os que são brandos, os mansos, porque possuirão a terra. E os mansos, ele diz, que são aqueles amáveis, meigos. O contrário dos agressivos, dos barulhentos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, tranquilos, que promovem a paz. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Misericordiosos aqueles que têm compaixão, que perdoam. Contrário daquele que é cruel, que é desumano. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e se surpreende com o próprio ato, pensando como eu fui capaz de fazer isso nessas nossas longas jornadas evolutivas, o quanto já fizemos, o quanto ainda temos muitas vezes a vontade de fazer e não fazemos pelas leis que nos cercam, mas ainda brota dentro de nós, muitas vezes, uma vontade violenta. Então, o quanto nós precisamos voltar para o interior. E quando ele fala tudo isso, ele não está falando para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Ele falava para o Espírito, que é quem habita aqueles corpos, que é eterno, que tem um futuro. Porque ele diz, felizes são vocês que sofrem, que passam por tantas situações de miséria, de necessidade, e ele promete uma vida futura melhor. Então ele estava falando para o Espírito Eterno, e aquilo foi sentido por todos, que escutaram com o coração, não com os ouvidos. Bem viver, saber viver bem para poder receber algo melhor no seu futuro. Quando a gente fala sempre dessa questão espiritual, tudo tem uma causa. Tudo que está acontecendo é porque tem um motivo. Algo precedeu isso. Quando ele nos fala de bem-aventurados, ele não diz, nah, tu vai ser mais feliz porque tu está passando por essa situação. Significa, no que ele diz, que se tu souber aproveitar esse momento que tu está passando de sofrimento, tu vai elevar o teu espírito. Tu vai alcançar algo melhor. Porque tu precisa compreender que esse momento de dificuldade que tu está passando, ele foi provocado por algo lá atrás, que tu fizeste. Nada é por acaso. Para que a gente possa se tornar melhor, para não ir tão acima, melhor, a gente precisa passar por diversas experiências, por todas as experiências possíveis dentro da matéria, dentro do planeta. Todas as experiências, aprender com elas e agregar esse aprendizado ao espírito que vai voltar. Por isso que a gente vê muitas vezes, a gente repete as coisas. Irmãos nossos, com extremas facilidades de fazer as coisas. Alguns de nós, ou nós mesmos em alguns aspectos, com extrema dificuldade em conseguir lidar com algumas situações, porque ainda não aprendemos como fazer isso. Mas estamos nessa oportunidade para ter esse aprendizado. A gente só precisa é se dar conta e aproveitar de uma forma realmente valorosa. Porque senão a gente volta, né? Volta para essa mesma situação. É o efeito bola de neve. Eu tive a chance, eu virei as costas, eu digo, eu não quero saber disso. Ali na frente vem de novo, vem um pouquinho maior. E eu vou empurrando. Vai chegar um momento em que aquela situação, ela vai me obrigar a enfrentar ela. Eu vou ter que encarar e tirar alguma coisa de ensinamento daquilo. Eu preciso aprender. Esse é o objetivo da vida, aprendizado. Então, quando a gente fala, eu não aguento tal pessoa, a gente até usa o termo errado, né? Meu karma, eu tenho que aguentar ele, é o meu karma. Na verdade, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de conviver com uma pessoa ao qual a gente teve alguma dificuldade no passado e, de repente, transformar essa dificuldade num laço grandioso, um laço de amor. Essa é a chance que ele nos diz da bem-aventurança, de fazermos, né, de cada dia uma oportunidade que é única. E ele relaciona dentro dessas bem-aventuranças, se a gente relê elas, sempre Deus e o reino de Deus. Então, ele nos promete algo, algo positivo, algo de valor que realmente vai ter um significado para essas nossas vidas. E a gente sabe que sem o sacrifício e sem passar por um sofrimento, porque o sofrimento o que é? É uma contrariedade que eu passo. É algo que choca a minha vontade e aquilo me causa dor e sofrimento. Sem passar por isso, não existe a transformação. Não tem como a gente desapegar todas essas imperfeições que a gente carrega, todo o orgulho que se manifesta das mais diversas formas dentro de todos os meus defeitos, existe o orgulho por trás de tudo, sem passar por situações que exijam de mim um sacrifício e me causem algum tipo de sofrimento. Um sofrimento momentâneo, como ele diz nas bem-aventuranças, mas que ali adiante a gente já vai estar livre disso. Esse ali adiante pode durar alguns séculos, né? Mas enfim, a gente precisa começar. Em algum momento tem que iniciar essa caminhada. É como ele fala também mais adiante, até dentro do Evangelho, sobre a porta estreita, né? Que para alcançar as coisas valiosas, as coisas que são fundamentais para o espírito, é mais difícil. A porta larga é a porta do oba-oba, aquela que a gente gosta de viver bem, de sentir as boas sensações, mas a dificuldade, a renúncia, é o que nos coloca em situações, às vezes, de decisão. Eu faço o que eu gosto ou eu faço o que eu preciso? Então, é uma encruzilhada que a gente se coloca várias vezes. E enquanto a gente não optar pelo caminho certo, a gente vai se deparar com ela mais uma vez.